E aí, pessoal, chegamos aqui para mais um podcast A Conversação, seu podcast interessante sobre cinema. Vamos falar sobre um filme muito foda, do Woody Allen. Woody Allen, um dos nossos cineastas, finalmente. Ei, Woody Allen! Fazendo mais um filme, todo ano ele faz um. Agora eu quero ver o que, que ele vai fazer ano que vem. O que, que ele vai fazer ano que vem? Chega. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, seu podcast de cinema favorito. Pera aí, já vamos parar aí. Parando aí. Vamos desconstruir. É, não. Vamos começar seu pelo podcast final favorito hoje. De cinema, velho. Tem que inventar uma coisa nova. Isso aí é muito, muito fraco. Muito fraco. Uhum. Faz um pitching aí. Não sei. Tá. Eu só quero destruir. Eu sou o destruidor, entendeu? Uhum. Acho que tá destruído. No podcast que vem vai ter que falar outra coisa. Outra coisa. Não, beleza. Eu queria até lá. Continua. Hoje vamos falar de um filme... Não, eu sou o Thiago Santana. Estou aqui com o Vitor Viana. Oi. O Lucien Chaussard, indignado. Oi. E o Marlon Krieger. Oi. Hoje nós vamos falar do filme do Woody Allen, Homem Racional. Filme de 2015, saiu alguns meses atrás, chegou no Brasil bem recentemente. Filme com o Joaquin Phoenix e com a Emma Stone. Ele trata sobre o homem racional do filme, é o Joaquin Phoenix, que é um professor de filosofia chamado Abe Lucas, né? Isso. Que mudou recentemente para essa cidade em... Rhode Island. Newport. Rhode Island é um estado. Newport, inclusive... Não é uma cidade qualquer, isso vale a pena mencionar. É uma cidade universitária, né? Além de ser uma cidade universitária, ela é um balneário de ricos nos Estados Unidos. Tem um dos maiores festivais de jazz do mundo. E ela é conhecida por ser o lugar onde os ricos passam férias nos Estados Unidos. Então é um lugar realmente de gente que tem muito dinheiro. Dinheiro sobrando. E o filme aborda esse tipo de classe, assim. Isso é inegável. Uhum. Então, essa é uma base pra gente começar a falar. É. Ele é esse professor de filosofia, meio galanteador, meio estranho e deprimido, que acaba chamando a atenção dessa aluna, a Jill, que é Emma Stone. Eles começam a ter um relacionamento meio de amizade, assim. Tu falou que o Abe Lucas é o Joaquin Phoenix. E que ele é alcoólatra. Ele é alcoólatra. E que ele tem uma barriguinha. Porra, Luciano, eu quero falar sobre isso. Você vem e me atropela, velho. Pronto. Bom, nosso momento podcast Nerdcast. Nerdcast. Enfim, a pança do Joaquin Phoenix. Ela, obviamente, se apaixona por ele. Ele tenta manter uma distância nesse relacionamento. Deixar as coisas só na amizade, até porque ela é uma estudante. Enquanto isso, tem uma professora também flertando com Quem ele. Quem tenta o quê? Ela tenta evitar ou ele? Ele tenta evitar. Ah. É. Existe um momento de enrolação que é com a Jill e com a outra professora, que é a Parker Posey, que faz o papel. E que esse não é o centro, centro do filme. Né? Mas, qual que é o centro do filme? Mas rola tipo uns namoricos entre as duas. É. Assim. Parte disso, você também acaba descobrindo que ele é impotente, que ele tá desgostoso com a vida, que ele não tem motivo para viver. Mas, no meio de uma conversa num restaurante, eles acabam ouvindo a conversa da mesa ao lado sobre essa mulher que vai ter a custódia dos cílios retiradas dela, porque o juiz é corrupto e é amigo do advogado do marido e tá cometendo injustiça por aí. E o marido não liga pros filhos. O marido é horrível, essas coisas. Nisso... Dá pra manter essa superficialidade, porque o filme mantém essa superficialidade. É, uma cena extremamente rápida que introduz isso e esses personagens somem. Mas isso, no Abe, fica a ideia de que se ele eliminar o juiz, ele vai estar fazendo um bem à humanidade. E ele é a pessoa mais indicada pra isso, porque ele não tem nenhuma conexão com ninguém relacionado na história. Ele se sente quase impelido a fazer a coisa, né? E aí ele começa a planejar o assassinato desse juiz. Sim. E só de pensar nisso, ele se enche de vontade de viver. É. Então, o problema dele é que ele era um personagem deprimido e tal, cheio de problemas com relação à vida, angustiado. E isso é um sopro de vida pra ele. Ele não sabe direito porquê, mas ele se sente muito animado com isso, né? E ele planeja e dá fim ao plano, ele mata o cara envenenado e parece que tudo ficou bem. Ele até começa a assumir o relacionamento com a Jill, que é estudante, que larga o namorado. Mas, eventualmente, a polícia acaba descobrindo que foi um assassinato, que o cara não morreu de causas naturais, começa a investigar. E a Jill começa a ficar desconfiada. Começa a ficar desconfiada e acaba, eventualmente, tendo certeza de que o Abe matou. Uma estudante viu ele no laboratório de química, na sessão de venenos, e ela não pensou nada disso, mas a Jill juntou os pauzinhos e sacou. E ela descobre que ele roubou a chave da Parker Posey. Qual que é o nome Rita. Da personagem? Rita Richards. A Jill confronta o Abe e fala pra ele se entregar. Ele diz, mas eu não tô cometendo... Eu fiz um bem à humanidade, não vejo nada de errado que pode dar nisso. A polícia vai dar isso como um caso não solucionado. Mas aí a polícia acaba prendendo um cara que... Que tinha motivos e tinha meios pra... Mas não fez, obviamente, foi o Abe. E aí a Jill confronta ele mais uma vez e ele fala, tudo bem, eu me entrego se isso dá em alguma coisa. Se o cara realmente for condenado, eu assumo a culpa. Mas é só o tempo que ele precisa pra planejar a morte da Jill. E pra fugir com a Rita pra Espanha. Sim. E quando ele vai tentar matar a Jill, jogar ela no fosso de um elevador, ele não consegue de uma maneira patética e cômica e acaba caindo no elevador. Fim do filme. Escorregando na lanterna que ele ganhou pra ela através de um jogo de azar e de uma aula de filosofia live, sei lá, mais valiosa do que todas as aulas que ele já deu. Caralho, hein, Marlon? Poético. Sim, tem toda uma discussão vomitada no diálogo dos filmes em alguns momentos sobre o acaso, sobre não existe Deus, então tudo é acaso e a gente não pode fazer nada com relação a isso. E o Joaquim Fênix chega a dizer uma hora, eu não sou cristão, citando Kierkegaard, eu acho. Sim. Tipo, eu não sou cristão, isso deve ser tão reconfortante, tão humano. É. Uhum. E aí é o acaso que faz ele escorregar na lanterninha que eles ganharam no parque de diversões e cair no elevador e morrer, né? Uhum. Faz mais de 30 episódios que a gente faz esse programa e eu esperava muito antes a gente ter feito um filme do Woody Allen. O Woody Allen, na verdade, é um fantasma no nosso podcast, se vocês pensarem. É um fantasma, né? Na vida de todo mundo. Eu sei, mas especialmente no nosso podcast, porque ele já foi mencionado diversas vezes. Eu já tive a impressão de que a gente fez um filme eu do também, Woody Allen. Eu também, e eu fui procurar. E eu fui atrás e a gente nunca fez um filme do Woody Allen. Que bênção. E isso é meio sintomático, até pelo motivo, quando a gente tava escolhendo o filme pra fazer, eu tava pensando, eu não quero ver esse filme do Woody Allen, faz tempo que eu não tô afim de ver um filme do Woody Allen. E não sei como vocês se sentiram, mas pra mim foi mais um filme do Woody Allen, da mesma coisa que ele tem feito há bons tempos, assim. Acho que a última coisa interessante que eu vi dele faz 10 anos e chama Match Point. Faz mais de 10 anos. Foi Matchpoint de 2002, 2005. Se não me engano. Eu olhei... É 2005? É, 2005. Tô velho, então. É. Tá. E que, assistindo o Homem Racional, obviamente por motivo... E é engraçado porque Matchpoint é claramente a abertura de uma nova fase da carreira do Woody Allen. É um filme que as pessoas consideram bom, mas ele é a abertura dessa fase, que é um desastre, na verdade, né? Talvez ele tenha feito o Matchpoint, que é o melhor que ele pôde fazer desse novo cinema que ele faz. Uhum. E ele abriu uma porteira que, a partir daí, ele tá se tornando um cineasta à deriva, medíocre... Uhum. Repetitivo. Né? E ele tá nessa posição muito esquisita de ser um autor consagrado, mas que as pessoas, e que faz filmes anualmente, e as pessoas não entendem por que ele faz o filme ainda, assim, né? Por que ele tá no cinema ainda? O que, que ele tá trazendo pro cinema? Qual o valor emocional que ele Ele conseguiu que chegar tem no estágio dele. De ser uma grife, uma... de ter uma autoridade, mas... isso se esvaziou, né? Tipo, pra quê? Por quê, assim? Não sei. Acho que o modo dele de contar as coisas são muito... tipo, ele mudou de eixo de filme, embora eu acho que esse filme tem muito a ver com o crimes... Crimes e Pecados, Match Point, Sonho de Cassandra e esse filme, assim, os quatro são claramente ligados a Dostoiévski e a questão da culpa e a questão do crime também. É, mas acho que engraçado, enquanto você falou, uma nova fase, assim, mas o modo. Ele mudou o jeito de fazer filme, né? De tentar fazer uns filmes mais sair da comédia, assim, mas me parece que ele. Tipo, não são as piadas, é a posição filosófica dele, assim, meio que continua sendo exprimida da mesma forma, assim. Isso causou uma. Eu discordo. Eu acho que ele se tornou um cineasta ruim, porque ele já não exprime de maneira tão interessante, tão boa, as ideias que ele exprimia já antes, assim. Como, pegando o exemplo, Crimes e Pecados, que é um filme muito bom e que fala da mesma coisa, do acaso, vale a pena ser moral ou não, se Deus existe ou não, do que esse filme agora. E esse filme agora é tipo uma coisa automática, boba, quase... Sem brilho, e comparado com Crimes e Pecados, que é um filme super interessante, então discordo, sei lá. Eu acho que ele sempre foi meio cineasta grife, ele sempre fez as mesmas coisas dele, eu só acho que, sei lá, em certo momento, não sei se ele perdeu a mão ou se os tempos mudaram, sabe? Eu acho que ele perdeu a mão. Perdeu o tato com o que é corrente, com o que é atual, sabe? Esse filme é meio que uma tragédia de erros mal construída. Por meio... que é uma tragédia? Porque ele meio... Quando você vê que ele vai assassinar alguém, você sabe que o destino vai resolver... Vai punir ele. A lanterna eu acho que é um elemento bem simbólico dessa coisa da tragédia, embora não seja exatamente uma tragédia, talvez, né? Mas eu acho uma tragédia. Eu perguntei porque eu queria entender por que vocês acham uma tragédia. Eu acho o personagem do Joaquin Phoenix um ser desgraçado, assim. Ele vai decaindo durante o filme, mas é um pouco como se ele não tivesse culpa. Ele é um ser perdido no mundo. Eu não sei se vocês sentem isso, porque na primeira parte do filme ele aceita que o mundo é feito de acasos e se sente angustiado com isso, porque não pode fazer nada a respeito disso. E não aproveita o mundo por causa disso. As mulheres gostam dele, mas ele não consegue gostar das mulheres, por exemplo. Uhum. Na segunda parte, ele vê um sentido nas coisas a partir do assassinato. A partir de algo desvirtuado, de algo... negro. As coisas começam a fazer sentido pra ele, mas ele começa, por outro lado, a perder o encanto que ele fazia pras pessoas, assim, por causa disso. Tipo, a Jill começa a desgostar dele. Não? Ela desgosta dele quando ela descobre. Ela vai aos poucos se desinteressando por ele, acho, assim. É uma coisa gradual, assim. Não é só do nada. Mas eu acho que tem assim a ver com ela começar a pensar que ele realmente... pode ser, sei lá, um assassino, assim. Tem a ver com isso mesmo. Ela começa... Acho que tá bem casado com ela começar a ligar os fatos, ela começar a olhar ele de um jeito diferente. Uhum. Sim, mas são justamente os fatos que fazem ele também ver o mundo de uma maneira diferente, entendeu? Sim, claro. A virada dele é justamente querer assassinar alguém, e isso enche ele de alegria, de vida e tal. Uhum. Então ele tá sempre fora do lugar, a impressão é essa, assim, né? Então, ele é um personagem que nunca vai conseguir ser feliz, a impressão que dá é essa, assim. E pra mim a tragédia tá um pouco aí, assim. A gente vai mudando um pouco de ponto de vista com relação a ele durante o filme, vai achando ele legal, não tão legal, um babaca, blá blá blá, etc. Mas o fato é que ele nunca consegue estar... Numa posição minimamente satisfeita, acho, assim. Uhum. Mas esse personagem é meio que uma coisa que... A maioria dos personagens do Woody Allen são, assim, pessoas em crise existencial, pessoas sem, que estão procurando sentido na vida e que estão errando e fazendo besteira, seja em questão de relacionamento, seja em questão de crime, seja em questões... São só essas duas coisas, eu acho, que ele faz. Aí eu... Eu queria fazer um corte aí. Eu vou desviar, mas eu vou voltar no que tu falou. Uhum. Por que que a fase de agora do Woody Allen é tão ruim? Porque o cinema é ruim. Por que que o cinema é ruim? Mas tem umas o que era bom antes e que tá ruim agora? Não, no caso do Woody Allen especificamente, eu acho que de storytelling mesmo. Dos filmes e narrativos terem piorado também. Tá. É, mas vai. Mas no específico, a minha opinião uh-huh. no específico sobre o que é isso é... O Woody Allen tá sem saco. Antes ele tinha um interesse pelas cenas... E agora ele não tem mais, ele tem interesse mais só pelo geral. Sim. Então há uma burocracia nas cenas, sim. nas eu falas. Eu senti isso bem claro nesse filme. Ele tinha assim, uma inventividade começo, né? que não tem mais hoje. Posso fazer um comentário? Por favor. É como se os filmes do Woody Allen fossem obras do PAC. E tipo, tudo fosse um grande imbróglio, mas a coisa tivesse que sair. Sim. Porque ele tem alguma coisa a dizer, porque ele é um saxofonista judeu. De Manhattan. Clarinetista. Clarinetista. É, pô, tá vendo? Olha essas injustiças que eu cometo. Mas é tipo isso, assim. Claramente o processo é uma coisa que... E eu nem sei se é saudável pra um velho ficar dirigindo esse filme desse jeito, sabe? Todo ano, assim, né? Tirando o Manuel de Oliveira, eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Sim. Mas ele tem 80 anos. É, ele tem 80 anos mais. Só? É, só. Caralho. Tá, mas... Ainda assim... Tem uma piada recorrente que é a seguinte. Os melhores filmes do Woody Allen dessa fase, que pra mim são Sonho de Cassandra e... Por exemplo, se vocês pensarem em Sonho de Cassandra e Scoop, eles são separados por 2 anos somente. Foram um filme seguido do outro. Assim. Uhum. E não e Match Point, Scoop e Cassandra. É. Não tem explicação lógica pra isso, assim. Tipo, a única explicação é que ele não detém mais controle dos filmes, assim. De que, tipo, os filmes estão muito... Sei lá. Mas os roteiros são deles, dá pra ver com, claro. Com claro, clareza ali que são as neuras dele. Claro, mas isso tem muito a ver com o que você falou, que é dele. A ideia geral do filme, o tom geral do filme que ele quer dar, assim, né? Ele não consegue mais ter um tesão de, tipo, armar uma cena na outra, ou ver motivos pra armar uma cena na outra, que talvez era um... Eu acho que pra ele viver é fazer filme. Ele não é mais um cineasta genial, mas ele continua fazendo filme. Isso é economicamente viável, de alguma forma, e... Não é necessariamente bom artisticamente, mas continua existindo, sim. Assim, sabe? Talvez os melhores... seja melhor do que muita coisa. Os melhores momentos, sim. Eu acho massa, porque ele tem um filme que chama Dirigindo no Escuro. Sim. E que virou meio que uma metáfora da carreira dele. É. Virou. A hora que totalmente. O Woody Allen fica cego, e ele tá ficando aos poucos. Ele tá cego mentalmente, assim, tipo, se tu pensar. Tipo, às vezes né? ele dorme numa diária, e aí o diretor assistente vai lá e dirige as coisas. Aí fica um puta dia, assim, alta cena. Só que, em geral, ele tá acordado no fonezinho. E... Mas, enfim, tá. A gente desviou. É, eu acho que não há mais o brilho na cena que existia antes. Eu conseguia sentir uma força no Woody Allen dentro da cena, mais no começo da carreira dele. Quase vindo da comédia mesmo, como a sketch é o que vale a pena e não tanto o arco narrativo. E agora ele só pensa no arco narrativo. O que interessa nele é fazer uma tese. E aí cai muito sobre os atores a responsabilidade. Sim. Né? Tipo, nesse filme eu acho que Joaquin Phoenix e Emma Stone até que são um bom par e sim. se seguram bem os dois. Mas no Sonho de Cassandra, por exemplo, eram os atores que carregavam grande parte. Colin Farrell também é. E o McGregor, né? Ah, é. Eu ia falar sobre a impaciência dele, assim, que pra mim ficou bem clara nesse filme. Pelo jeito que principalmente no começo, assim. Aquelas cenas que começam já com gente falando, assim, e umas falas que não tem nada de orgânico, assim. Só tipo, pra explicitar o. É, o pai da menina perguntando: ah, o seu professor tem um problema com álcool, né? E tipo, fica meio aleatório ele falando aquilo, assim, tudo sim. é meio corrido desse sim. tipo. Eu acho que isso explicita a impaciência que ele tem em geral com pensar nas cenas agora e pensar sim. só realmente no arco maior. Eu assim. Gosto a muito dessa. Só pra mas concluir. O que eu queria falar é que, assim, eu acho que existe uma característica que percorre ainda o que é o cinema do Woody Allen, mas ela perdeu o brilho, que é. O fato dos personagens terem uma autoconsciência de si. E isso ser charmoso e cômico, de certa forma, que é meio que uma característica típica do Woody Allen. O personagem neurótico, que não sabe meio o que fazer durante a cena, mas que tem o charme por si só, porque é autoconsciente dele e tal. Isso ainda existe no Joaquin Phoenix, por exemplo. É. Mas não faz mais sentido. Eu não sei te dizer porquê, se é por falta de qualidade na direção. Ou talvez o Joaquin Phoenix não seja tão adequado para fazer um filme do Jalen. Ou até coisa de roteiro, acho que é algo... Falta de qualidade nos diálogos também. Tinha anedotas ou coisas adjacentes que eles estavam conversando a respeito, própria, sabe? A própria verdade, ideia da cena, a ideia da sketch, por exemplo, no Annie Hall vinha o Marshall McLuhan dentro de uma fila de cinema confirmar que o cara tava errado, assim. Não existe mais esse salto interessante, assim, né? Sim. O Boris Grushenko tem muito disso também. É. Agora é muito burocrático mesmo, assim. E isso me leva a pensar uma ideia que alguém me falou há um tempo atrás, de que se você olhar a carreira do Woody Allen, ele é um comediante que decidiu aprender a fazer cinema, e em cada filme... meio que você vai vendo o que ele tá aprendendo a fazer de cinema pra tentar virar um cineasta. E a tristeza é que ele virou esse cineasta, sabe? Os momentos... Eu entendo isso, mas durante... eu acho que ele teve a fase do aprendizado. Que era divertido. Ele virou um cara que sabe fazer cinema... E aí ele virou uma pessoa velha que continua fazendo cinema, mas tu não sabe por quê. Mas ele teve seu momento de auge ali, digamos, final da década de 80, começo da década de 90. Hannah e suas irmãs, como talvez o grande ápice. E... ok. Sabe, é... é um ativo do mercado, Luciano. Valor eu acho que o fato de ele continuar a ser reconhecido por ser Woody Allen, por ser uma grife, não destrói o fato de ele ter feito filmes muito bons nos anos 80 e de ter sido um cineasta relevante. Assim. Muito bons, é tipo... bons? Bons, pode ser, ok, bons. Mas eu acho que ele fez algumas coisas ali que... Sim. Eu adoro Sonho de Cassandra e Match Point. Eu gosto bastante dos dois filmes, por exemplo. Também. Que são uma fase que a gente já tá dizendo, se referindo como eu a menor. Eu acho que o Match Point é bom, mas tu já olha assim, tá meio esquisito, assim, sim, sabe? Sim, porque tem, por exemplo, a montagem da cena final, que é tipo... é uma coisa que em procedimento bate muito com esse filme, que é a palavra que o Vitor usou, eu acho que é chave. Impaciência, assim. E é uma tensão, assim, entre impaciência e, tipo, uma construção eterna da cena, que me parece que acontece com muito cineasta novo, assim, de nome, assim, sabe? A gente falou do Jal esses tempos. É uma masturbação constante o negócio. Essa de construção constante. Mas é só isso também. Não, não se vai pro ato ou pro fato narrativo, assim, né? E, enfim... Match Point, O Sonho de Cassandra, o que eu acho melhor, o Crimes e... Pecados. Crimes e Pecados. Eu sempre quero falar Crimes e Desejos. Crimes e Pecados. Que eu acho que é o melhor filme dele mesmo, são pérolas dessa tensão, assim, né? Porque o filme precisa andar também, assim, né? Mas sim, eu sinto uma impaciência, assim, tipo, as cenas, elas não têm lugar, assim, elas simplesmente acontecem, assim. Tem cenas fodas nesse filme pra vocês? Tem cenas... tipo, tem momentos... Eu acho que não, nenhum. É assim, eu só senti uma estranheza... Tem atores e momentos que me dão uma... Eu senti uma estranheza em um momento particular, que eu não sei se vocês perceberam isso, que é quando a Emma Stone tá confrontando o Joaquin Phoenix no jardim da casa. A primeira vez, né? E o ângulo da câmera é muito estranho, parece uma coisa meio documental, assim. Eles estão sentados nos fundos da casa. Sim. E é um plano que... o ponto de vista da câmera é um pouco mais alto do que dos personagens. Ela tá sentada, os dois estão sentados. É, eles sentam e levantam, eles aumentam a voz e baixam. E é um desenquadramento, mais ou menos. É uma coisa que tem um estilo realmente muito documental, porque o Joaquin Phoenix aparece de maneira parcial no plano. E a Emma Stone tá fixa ali. E parece... e foge muito ao estilo do resto do filme, assim. E eu senti ali... algo um pouco mais poderoso do que é o filme anteriormente. Eu reparei assim. Nesse momento hoje também. Não sei, eu não consigo pensar em alguma cena que mais impressionante. Mas o que eu gosto é do Joaquin Phoenix, principalmente. Assim, que pensando em relação ao resto dos filmes do Woody Allen, eu acho que ele consegue um pouco pegar o mesmo personagem, meio, sei lá, não exatamente boçal, mas... metido, talvez. Metido. Sofisticado. E que... Mas ele faz isso de um jeito muito próprio e muito mais vivo do que todos os outros, assim. E que talvez em certos pontos até contrarie aquele personagem tradicional do Woody Allen, mas faz... Mas eu achei a barriguinha meio forçada. Ah, eu gostei pra caralho. Tu gostou pra caralho da barriguinha? Não é real? Não é. Dá pra ver que ele força ali a barriguinha. Cara, velho, tem uma cena que ele tá acordando, assim, cara. Hein? Ele tá sem camisa. É, ele tá assim, acordando, assim, uma pança gigante. Cara. É, eu concordo com o Vitor. Acho que a coisa... Eu gosto muito do Joaquin Phoenix nesse filme. Eu também gosto, mas eu realmente não senti nada em especial nesse filme, pra ser sincero. O que tem de especial é que eu tava esperando ver mais algum personagem típico do Woody Allen e eu não... É difícil enxergar isso nesse personagem. Uhum. É difícil porque o texto também é muito ruim de maneira geral, sabe? Eu acho que os atores estão sofrendo ali, cara. Exato. Não é como se eles tivessem ouro pra... É, não, cara. É tudo muito expositivo, muito... Cara, e também muito tem típico, uma coisa que assim, o Woody Allen... Muito superficial, sabe? Do tipo, o cara é professor de filosofia e fica falando de Sartre, umas coisas assim, o tipo, o Woody Allen viaja no sentido que, assim, de que ele perdeu a mão mesmo. É que, assim, numa cenas que ele tem que sacar, que ele tem que ir fundo. Por exemplo, a cena onde ele ouve sobre o juiz Thomas Spengler, são cenas mais desleixadas, assim, é tipo... Então... Porra, velho. Você está ouvindo isso? A conversa que eu ouvi no ônibus. Você tem noção do que está acontecendo na mesa aqui de trás? A conversa que eu ouço no ônibus é mais interessante do que isso. Então, tem que ir além disso, né, cara? É. Não tem como. Eu acho que vocês estão forçando a barra. Eu realmente não vi nada do Joaquin Phoenix de especial nesse filme. Não. E olha que eu sou um fã de Joaquin Phoenix. Mas o legal é que compara ele não assim, ó. Só compara assim. Two Lovers... Mas aí é. Não, Two Lovers, Leonard Creditor é um personagem atormentado. É um personagem que na primeira cena tenta se matar. É exatamente o mesmo personagem desse filme. Mas tem direção. E olha o que é o personagem dele ali. E olha o que é esse personagem no filme do Jalen. Tudo bem. O Leonard Creditor ele tem que se conter pra ser. Pra ser esse personagem. Exatamente. Ele só tem que ser uma flor. Dando flor, sei lá. É só isso o tempo todo, assim. Falar uma coisa, desculpa, Vitinho. A gente falou sobre o filme do Noah Baumbach, vocês lembram? Uh-huh. Que é tipo, filmes narrativos na era do cinismo. Pra mim, a nova fase do Woody Allen é essa. Ele quer falar de narrativa, de fatos A, B, assim. A, B, que leva a C. Numa era do cinismo, onde todo mundo mente, assim. Uhum. Isso é meio diferente, assim. Também meio esquisito. Tu não entende o que tá acontecendo, porque é tão literal tipo, que tu não, te perde, assim. É assim, tipo, não faz sentido ligar pro filme, porque alguém vai cagar ou fazer alguma merda, ou contar uma mentira, assim, né? Sempre tem um lance do cinismo, assim. Mas tu vê cinismo no filme do Woody Allen? Eu não entendi. Eu vejo cinismo nos personagens, tipo, os do Noah Baumbach, que a gente comentou. Ok, e o do Woody Allen? Porra, o Joaquin Phoenix é o... Tu acha super cínico? Sim. Eu fico em dúvida a respeito disso. É, eu não sei. Eu acho que simplesmente o Woody Allen Stone é velho também. E... I am Stone também. Eu acho que não. Eu acho que tu é muito hipster que tá forçando e vendo o filme dessa forma. Eu acho que as coisas são muito literais e bregas... E o Woody Allen é isso. E... É, o personagem do Joaquin Phoenix, ele é meio sincero demais. Ele é meio claro demais que ele é triste. Vocês acham mas que ele não se dá pra negar e tenta matar ela? Consciência, que isso é bem típico do Woody Allen, assim, do tipo... É, sim, ele sabe que ele é horrível. Mas eu sei que sou sofredor e sim, tudo é meio um jogo de teatro, assim. Sobre mas ao mesmo tempo tu não deixa de ser o que tu é quando tu faz o joguinho de teatro. É. Tem isso. Sim. Só que o Woody Allen ainda... É, digamos, legítimo. Ele ainda é alguém que acredita no que tá pensando. Ele não é cínico. Eu acho que você tá viajando, Marlon. Eu não tô falando do Jalen, eu tô falando dos personagens em si. Por exemplo, a outra namorada dele, a Richards, a professora. Essa sim, essa é cínica pra cacete. Ah, então. É um ambiente cínico. Eu não sei cínico. Se é cínica, ela é tipo um tipo. É um ambiente meio cínico. Fraca, assim. Sim, ela não, mal é um personagem também. Não, ela é um, nada se constrói em cima dela. Eu senti duas coisas, que é meio literário, meio cinematográfico, como referência. Não sei se vocês perceberam. Pode ser só um wink, mas tudo bem. É, primeiro, esse lance de ele ser um estranho perfeito pra cometer o assassinato é Strangers on a Train. Sim, Pacto óbvio. Sinistro do Sim, Woody Hitchcock, Allen, eu acho que inclusive comentou que é um, essa referência. Que é um filme que é uma adaptação literária da Patricia Highsmith, sim. Certo? Uhum. Acho que sim. Da mesma forma, temos um outro romance da Patricia Highsmith mencionado ali, que também foi filme, mais de uma vez, que é O Talentoso Ripley. O personagem do Joaquin Phoenix é uma espécie de Ripley sendo construído, só que acaba sendo morto no começo. É, porque tipo... o Ripley é um cara que começa a cometer assassinatos e fingiu que não é, de uma maneira meio maluca, meio maníaca, e que precisa ficar sustentando isso até o limite. Ele começa a matar as pessoas e sustentar uma mentira até o limite. E é o que o Joaquin Phoenix começa a fazer nesse filme. Ele mata uma pessoa e pra continuar a mentira que ele construiu, ele precisa matar uma segunda pessoa. Só que quando ele vai matar a segunda pessoa, alguém dá errado. É. Só que não tem só isso, tem também dicas visuais sobre isso. No momento em que ele tá pensando sobre isso, passa um barquinho no fundo e tal, que é um símbolo muito forte pro Talentoso Ripley, porque ele mata um cara dentro do barco e tal. Então, vi claramente uma composição do Joaquin Phoenix, do personagem do Abe Lucas, entre Pacto Sinistro e Talentoso Ripley. Assim, uhum. Não sei se vocês perceberam Sim. isso. Pacto Sinistro totalmente. Sim, Pacto Sinistro. Pacto Sinistro totalmente. É. É, um Pacto Sinistro com Crimes e Pecados pra mim. Assim, eu queria fazer uma pergunta, que não é a pergunta típica. Vocês acham que... Até porque a pergunta típica já é óbvia. Já é óbvia. Vocês acham que, de certa forma, de maneira meio enviesada, o Woody Allen não tá tentando copiar um pouco os filmes do Romer? Ele não tá querendo ser um pouco o Romer? Cara... Assim... Não no sentido mais profundo, mas pensando como um americano médio, idiota, que tem uma noção bem senso comum do que é uma intelectualidade, uhum. de que um filme do Romero é um monte de pessoa conversando sobre uma filosofia. Sobre filosofia e tendo uma geometria do Sim. amor, mais e ou menos. E tendo uma assim. Relação com uma cidade também, é. Que tem acontecido bastante nos... Vocês não veem um eco de uma tentativa de Homer no Woody Allen? Nunca tinha pensado sobre isso, Eu acho isso, que você mas... devia ser preso, Luciano. Sério? Preso? Eu não vejo isso. O que eu consigo ver de algum mérito que eu consigo colocar no filme é essa vontade ainda de tentar fazer um filme médio que não existe mais, sabe? Tipo, um filme que não seja um blockbuster Sim. fodão, que conte uma história de uma maneira eficiente. Talvez não seja... Não sei se é eficiente, mas eu tenho uma... Não caio mais nessa. Eu tenho uma teoria sobre essa vontade do filme médio, que eu reconheço também. Tá, fala. Eu acho que o Woody Allen tá virando um cineasta rococó. O que tipo, que aleijadinho. É o... O que... Não, o aleijadinho é um barroco. Barroco. O rococó é um movimento posterior ao barroco. Negando o barroco, de certa forma. Apostando numa frivolidade da vida. Sim. Apostando no fato de que a gente tem que ver as coisas que são suaves. Eu faço parte de uma aristocracia, de uma classe alta. E o que interessa é um saber viver a vida dentro dessa classe alta. E eu sinto um pouco isso nesse filme. E não só nesse filme, mas nos outros filmes também. Eu acho que o Woody Allen não quer fazer realmente mais o filme cutting edge, uhum. como tu tá reclamando. Ele sim. quer fazer o filme médio. Ah, sim, claro, sem dúvida. Acho que essa fase tem um pouco disso, sem dúvida, assim, sem dúvida. Eu acho que eu já contei, talvez, pra alguns aqui que estão na mesa, mas acho que vale a pena ficar registrado. O momento que define o que é um espectador do Woody Allen pra mim é esse, eu presenciei. Não sei se foi em Match Point ou em Sonho de Cassandra, no cinema, no shopping Guatemi. Uma moça sentou na minha frente, ela abriu a bolsa e tirou uma garrafa de vinho da bolsa. E ela tirou uma taça da bolsa. E ela tirou um abridor da bolsa. Caralho. E ela serviu, e ela serviu durante o filme, cara. Caralho! E tudo isso pra mim... Sabe o que é a narração desse filme? Essa experiência significou tal coisa, tal Meu coisa. Deus. Vamos passar no Big e comprar um Merlot e assistir um diário. É, então, eu mas foi lembrei... no cinema isso, foi tipo escondido, assim, foi tipo cutting edge, mas sendo o Diallo. Agora Caralho. Eu lembrei que eu já comi... Era uma adulta, Luciano, não tô falando de adolescentes aqui, é uma pessoa adulta. É só isso, mas acho que fez sentido. Por que a gente continua fazendo esse podcast, cara? Tipo, acabou o cinema, uma pessoa faz isso, assim, sabe? Achando que... isso. Tu nunca me contou isso, cara. Eu não sabia. Eu esperei o momento certo pra te contar. Esperou. Caralho, esperou. Tipo, eu tô constrangido, cara. Esperou mais do que o Woody Allen. Eu falando sobre Romero e Rococó e tudo com uma dessa. E o cinema morreu durante o sonho de caçando, né? Deixa eu fazer uma intervenção, então. Intervenção. Eu sei que vocês não gostaram do filme, mas por que vocês não gostaram do filme? Eu, na verdade, não desgostei tanto também. Eu achei, sei lá, ele... Na verdade, eu acabei vendo duas vezes, porque tem um negócio que a gente tem que comentar, que o filme não tá na internet, né? Então, a gente não conseguiu ver o filme hoje. Eu já tinha visto no cinema e eu fui obrigado a ver de novo para fazer o podcast, sem poder assistir em outra mídia pirata aí, porque... Por que será que o Woody Allen não foi pirateado? Perguntem-se. É, perguntem-se por que não tem torrent do Woody Allen. Ih, o que, que eu tava falando que sobre está acontecendo? O que, que eu tava falando mesmo? Você falou que você não tinha desgostado. Porque eu concordo, o filme não é tão terrível então, assim. Mas na segunda vez eu já comecei a sentir um pouco mais de impaciência com as coisas. E tem muito a ver com isso, com essa burocracia das cenas e com tal. Com aquela trilha de jazz repetitiva. Com a trilha, a gente não falou ainda, mas toca uma música o tempo inteiro, é uma música cool, alegrinha e... Jazz. Que não tá dando tom pra cena nenhum, não dá, ela tá sendo só... Rola uma burocracia fudida nisso aí. Um tema, mas que não tem nada a ver com o que tá acontecendo também. E que não chega a propor um contraste... Não, forte, pra ser interessante. É um contraste, mas é um contraste irrelevante. É, assim. Eu acho que essa trilha representa o completo desinteresse que o Woody Allen anda tendo pelo fato de fazer filmes. Claro. Ele cria uma estrutura, ele é tipo Niemeyer num restaurante do Rio de Janeiro, fazendo um esboço de um prédio num guardanapo, jogando no meio da mesa e falando: estagiários, façam disso realidade. Sim. Ponto. Eu concordo com o Vitinho no fato do filme não ser terrível. O fundamental não é isso. Por exemplo, é porque a gente tem pouco tempo pra falar e acho que talvez um ranking seja uma coisa que comunique mais nesse momento. Vamos falar de um filme que a gente comentou, Birdman. Cara, Birdman não é terrível também, mas é um filme mais vivo do que esse, assim. Sim. Entendeu? É um filme mais interessado. É. Por mais que ele tenha defeitos, sim. É um filme que tá querendo fazer e aí, alguma coisa. E quando eu digo interessado no cinema, eu não quero parecer uma pessoa velha e muito chata, mas é assim, interessado nos meandros da coisa, em querer fazer uma coisa colar na outra e ser invisível um pouco, assim. Ser menos histriônico, assim, no sentido da narrativa falar por si. Eu me senti um pouco usado por esse filme, porque uma coisa que tu falou, Marlon, é que o Woody Allen tá fazendo storytelling, de certa forma, e eu acho que ele faz 40 anos cinema e ele sabe mais ou menos dos meandros de como fazer cinema. É tipo o João Santana, assim. É, então ele tá fazendo o mínimo ali, mas ele sabe como fazer esse mínimo, certo? E ele, por exemplo, consegue fazer plot twists a cada 30 minutos, digamos. E consegue fazer com que o final dele seja, de certa maneira, surpreendente. Porque a gente pensa, o Joaquin Phoenix vai matar a Emma Stone. Então vai lá e o inverso acontece. Então, de certa forma, a gente é surpreendido um pouco pelo filme. A gente tá ali dialogando com o filme um pouquinho. Mas de uma maneira realmente muito técnica, muito frouxa e que não tá enganando. É enganação. A gente percebe que o Woody Allen não é o Woody Allen de antigamente, assim. Então... O que você ia falar, Thiago? Não, eu tô tentando encerrar. Não vamos encerrar. Vocês acreditam em Deus? Já não rolou isso no sétimo selo? Cara, eu sei que pergunta. Sim, mas esse filme também trata disso. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta forte, mais relevante. Né? Vocês ficariam até o final da aula do Joaquin Phoenix ou vocês sairiam no meio? Eu acho que existe uma coisa muito doida que é o fato de que o sistema de ensino americano é muito fascinado com o existencialismo. Vocês não percebem isso pelo repertório de filmes e séries americanas que vocês acho já viram? Que sim, assim? Eu não sei se eu E é uma coisa que deveria ter ficado no ensino médio, mas continua na faculdade, assim... É uma coisa que aparece tanto o existencialismo, né? Am I blushing? É verdade. Não, é terrível, eu sairia no meio. Eu acho que ele, como professor de filosofia... Tu sairia no meio por quê? Porque o roteiro é ruim, né? Porque as aulas não experimenta são... o que é uma aula de filosofia não, dentro não, do não, roteiro não. do Woody Allen, cara. Não, tipo, é um lixo, é um clichê, que assim. Que vocês. É, a aula de tipo filosofia assim... dele parece, tipo, Sociedade dos Poetas Mortos. Assim, exatamente. Né? É. Talvez eu não saísse, mas eu subisse em cima da mesa e falasse. O Captain, my Captain. Declamasse. E aí, Thiago, não vai acabar nunca esse podcast. Vamos, chega, a gente tá no Robin Williams já. Não. Vocês acreditam no acaso? O Thiago quer falar de Metal Gear Solid, cara. Eu me senti muito identificado com o Joaquin Phoenix. Eu tenho a mesma barriguinha que ele tem e acredito no acaso. Ele força mais a barriguinha. Ele força mais. O acaso ele não força tanto. Ele tem sorte às vezes. Então vamos para os recadinhos da igreja da conversação. Eu só queria fazer um último comentário bem lateral sobre o filme. Que é, a gente pode ler o filme, de certa forma, como um coming of age da Jill. Ela é uma personagem que tá meio não sabendo direito quem ela é. Mas eu odiei o plano final, odiei. Achei em que muito ela, ruim. Acaricia a cara do namorado. Não, porque ela tá sai na praia. Tem uma voz off, ela tá olhando o sol na praia do Campeche, ela sai andando assim pra casa. Foi doloroso, mas eu aprendi e a vida... É tipo tomar vinho vendo Cassandras de é pra mim a mesma coisa lá, assim, na praia. O Jalen tá se equiparando aos seus espectadores bebedores de vinho. Traumática para mim. Muito... vagarosamente. Caralho, Thiago, tu vai ter que editar muito esse podcast. Não, vai editar porra nenhuma. Vamos de volta do Recadinhos da Igreja, da Conversação. Fala do Hideo Kojima, vai lá. Então, eu tô desde o último programa jogando Metal Gear Solid 5. 60 horas jogando é um jogo sensacional. 60 horas? Desde o último programa, achei que você estava falando desde que a gente voltou a gravar. Nas últimas duas semanas. Meu Deus. É o jogo da série mais moderno, mais bem feito em termos de jogabilidade, com uma estrutura que eu ainda não entendo. Eu tô quase no fim do jogo e eu não sei como ainda se encaixa a estrutura e como a história está sendo contada. Ele filosofa sobre... cultura e linguagem de uma maneira maluca. Eu acho bonito. A pergunta é, Hideo Kojima é melhor que o Woody Allen ou não? Com certeza. Você ainda tem que matar gente no Metal Gear Solid? Não, já virou? O ideal é ou já ficou meio gente, né? O ideal é ninguém te ver e, as e você sim, não mas matar aí as pessoas. Sim, tu enfoca as pessoas. Assim, é, você deixa elas desacordadas. E nesse jogo tem um twist, que na verdade do jogo anterior ainda tinha, que você deixa os soldados inimigos desacordados, você... coloca um balãozinho neles e eles vão pra tua base e virarem teus soldados. Caralho. Então é um incentivo a mais pra você não matar. É foda. Gastem seus dinheiros e... ou pirateiem Metal Gear. O que vocês têm pra falar? Futebol? Nada. Nada, só edita isso, pelo amor de Deus. Tem próximo filme? Tem. Regina Casé. Regina Casé. Regina Chafé. Se nada surgir nas próximas semanas... A gente vai ter que acabar falando sobre a sensação do momento no Brasil, que é que horas ela volta. Tomara que um filme apareça. Tomara que o filme apareça, porque tá difícil. Marlon autoconsciente, querendo super fazer a Regina Casé e falando que não. Se a gente não fizer a Regina Casé, é melhor. Mas... O Facebook pede. O Facebook pede. Fazemos Regina Casé. Mas se a gente não fizer a Regina Casé, talvez a gente tenha que fazer outro Woody Allen. Então pensem nisso, atenção. Entrei, mas que outro Woody Allen? Eu acho que a gente foi muito injusto com o Woody Allen nesse podcast. Caralho. Ele tá bem casado com a filha dele, tá tudo certo. Deixa ele. Deixa ele. Ele deve estar ganhando muito dinheiro ainda. Não vou comentar nada pra não me comprometer. E essa foi mais uma A Conversação. Agora, que culpa tenho eu se eu vou no cinema e tem uma mina que tira o carro? Eu tenho culpa! O Cabernet Sauvignon. Cara, ela realmente tinha uma taça. Sim, ela tirou da bolsa. Uma taça, um abridor e um... Cara, todos os três. E o pior, Eu não sei como cabia, porque era uma bolsa de menina, daquelas pequenas, e eu fiquei refletindo sobre isso, cara. Sabe aquelas bolsas pequenininhas? Assim? Qual que era o filme? Sonho de Cassandra? Sonho de Cassandra. Ela tava acompanhada. Tava sozinha. Ela era jovem? Caralho, eu falei isso na hora do podcast. Eu falei que tava sozinha. Tomou no gargalo, ela era jovem? Eu só quero dizer uma coisa e exijo que o Thiago coloque isso na edição. Agora eu entendo por que as pessoas não ouvem o nosso podcast. Porque a gente é um bando de bêbado falando um monte de coisa sem sentido, cara. É isso. E comendo amendoim. E estragando o áudio do podcast. Mas dessa vez a gente não comeu amendoim durante. Só agora. Vocês não imaginam. O filme do Rio com o Woody Allen seria o filme do Mas Rio ele vai. De Olimpíadas, quer fazer, imagina. Né? O Woody Allen filmando o cara que lança o dardo. Ele erra. Acho que desde 2008 tem o bardo que o Woody Allen tá planejando fazer o filme no Rio. E o com amor. Ele com certeza o Eduardo Paes tá fazendo tipo 5 milhões pro Woody Allen. Não, eles estão vendo como vão lavar o dinheiro, né? É.